É centro, é chapa, flaco. O crime opera forte, movimenta milhões, explode banco, os pro forte. GR10.30, uma Braulio no furgão. Nós resgata os amigos da fuga nos cadeião. Nós é o elo ladrão, humildade no quadrado. Responsa de criminoso, pau no cu dos arrombado. Não pago pau pra safado, bichão é poucas, rapá. Sem respeito, bate a nave, azul a cobra de AK. De G3 é Fenifal, T4 pente alongado. Mouse israelense, os cria tudo pesado se brechar. Pau no gato, fuzil canto é só papum. Pra quem tá em cima do muro, vai segurando as dundum. Branco em Colômbia é nós, na bandola farafal. Nunca abandonou um amigo na pista para geral. Aí leal, guerrilheiro, força jovem do Goiás. Mamute puxou no grau, quem sabe ao vivo faz. Douglas Kaiser Ribeirão, até o fim meu compadre. Jurei amor, a bandeira é dentro e fora das grades. Balão, Macaulay, Siri, Tinex, mano, irmãozão. O bonde é louco, é mó chave, não tem vez pra alemão. Candango, GODF, Ceilândia, Estrela do Sul. Só Glock, ponto 40 na cara dos pau no cu. O bonde é só pobre louco, o mais temido ladrão. Pilantra, afasta de mim, gira o tambor do oitão. Nós jamais vai recuar, o papo é reto, ladrão. Tá maluco, peita nós, só papo, só rajadão. Na pista nós já casão, se brechar é pau no gato. Quer caô, vai ter caô, até o time gota aliar. Nós jamais vai recuar, o papo é reto, ladrão. Tá maluco, peita nós, só papo, só rajadão. Na pista nós já casão, se brechar é pau no gato. Quer caô, vai ter caô, até o time gota aliar. Sente o gosto da Zimbel, no miolo a suvoa. Rocinha 157 de Goiás, salve coroa. Juninho da VM na voz, de Akalashnikov. Pontal Sul, salve Luiz, de Ribo 819. Canedo, salve primão. Sem palavras, meu parceiro, jamais vamos esquecer o que cê fez pelos guerreiros. Grandão tá no coração, dizem que pente alongado. Parceiro pra todas horas, o bonde só dedo pesado. Afonso, irmão fiel, aqui o crime segue na risca. E anda Itamaracá, tropa dos terroristas é nós. Pela família, pelo rap nacional, pelos que acreditou, pobre louco. Força total de falco, fuzil de assalto, trombos, bico vai cantar. Megatron só rajadão, nilotão de ruga e chapa. Eterno finado é de que você esteja em paz. Olhe por nós, meu parceiro, tá no coração, rapaz. A vida é louca demais, sabedoria ladrão. Que cê faz aqui se paga, lei do retorno, primão. Salve branco em Colômbia, salve meus fiel. Daquele jeito, até a última gota de nós jamais vai recuar, o papo é reto, ladrão. Tá maluco, peita nós, só papo, só rajadão. Na pista nós já casão, se brechar é pau no gato. Quer caô, vai ter caô, até a última gota aliar. Nós jamais vai recuar, o papo é reto, ladrão. Tá maluco, peita nós, só papo, só rajadão. Na pista nós já casão, se brechar é pau no gato. Quer caô, vai ter caô, até a última gota aliar.